acolhe em teus braços, me chama de filho. É meu amigo, sempre está comigo. Pai, eu te amo. Não corro perigo, estou protegido. Fala comigo que eu estou ouvindo. Pai, eu te amo. Estar mais perto de ti é onde eu quero estar. Mais perto de ti é onde eu quero ficar. Mais perto de ti eu corro para os teus braços, Senhor. Corro para os teus braços, Pai de amor. Para os teus braços, meu amor, primeiro. Corro para os teus braços, Senhor. Me acolhe em teus braços, por favor. Para os teus braços, meu amor, primeiro. És tão bondoso, tão maravilhoso. Palavras não podem nem expressar o quanto eu te amo. Não vale a pena viver se não for contigo. Não quero nem pensar como seria viver sem teu amor, seu grande amor. Para os seus braços, Senhor, eu corro para os seus braços, Pai de amor. Para os seus braços, meu amor, primeiro. Corro para os seus braços, Senhor. Corro para os seus braços, Pai de amor. Para os seus braços, meu amor, primeiro. Eu corro para os seus braços, Senhor. Corro para os seus braços, Pai de amor. Para os seus braços, meu amor, primeiro. Corro para os teus braços, Senhor. Corro para os teus braços, Pai de amor. Para os teus braços, meu amor, primeiro. Para os seus braços, me amor.